Cordiais saudações. Esta é a terceira edição do Noticiáudio, um serviço que disponibiliza gratuita e semanalmente notícias para o povo. Uma das notícias que marcou a semana finda indicou que Moçambique registrou uma das piores quedas no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional desde que esta pesquisa começou a ser publicada em 1995. Dados deste organismo internacional, referente à avaliação de 177 países a nível mundial, apontam que Moçambique caiu 4 pontos no que tange à pontuação e 32 lugares na posição quando comparado com 2015. Conforme o relatório lançado esta quinta-feira em Maputo pelo Centro de Integridade Pública, CIP, citado pelo Mediafax na edição do dia 26 de janeiro, esta grande queda no índice é influenciada, entre outras causas, pelas chamadas dívidas ocultas contratadas no reinado de Armando Guebuza e que foram despoletadas em 2015. Segundo o Mediafax, o CIP acusa o Ministério Público de ser inoperante para fazer face aos crimes de desvio de fundos que têm vindo a recrudescer no país, assim como ao branqueamento de capitais. Outro fator negativo para a queda do índice do país, entende o CIP, é que a corrupção a nível dos titulares dos cargos políticos tem vindo a assumir contornos preocupantes e não se vislumbra uma ação enérgica para o seu combate, à semelhança do que faz quando se trata de funcionários de média e baixa administração. Entretanto, a corrupção que tanto se fala em Moçambique, de acordo com Alberto Ferreira, professor e diretor da Faculdade de Filosofia na Universidade Eduardo Mondlane, é um problema que é promovido por aqueles que pensam que são donos do país. Em entrevista ao jornal Zambese na edição do dia 26, Ferreira classificou a corrupção como abuso de poder pelo fato de algumas figuras da Frelimo ignorarem o Estado de Direito Democrático em nome de ser libertadores da pátria. Ferreira considera que na Frelimo o que se devia terminar primeiro é a camaradagem, quer dizer que as pessoas devem estar numa relação de justiça, pois a camaradagem não permite a justiça. Para Ferreira, a corrupção aparece quando alguém pensa que ele é dirigente porque a história o legitimou e não o povo, pois o que acontece é que, pelo simples fato de ter participado na Guerra de Libertação, pensa que já é legitimado. Ferreira, em entrevista ao Zambese, aproveitou a ocasião para criticar a postura de Armando Guebuza quando foi ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as dívidas legais que o antigo presidente contraiu em nome do povo moçambicano. De acordo com Ferreira, que é também membro do partido Frelimo, Guebuza exibiu ter mais poder que o próprio parlamento. Então, significa, segundo Ferreira, que ainda temos instituições fracas. Ninguém em estado de direito tem que abusar do poder. Nem todo o povo moçambicano pode sofrer porque alguém pensou em apoderar-se de algo, acrescentou. Ainda na semana passada, o jornal Verdade publicou um artigo dando conta de que a Rádio Moçambique cometeu infrações financeiras e usou indevidamente dezenas de milhões de meticais do erário público. De acordo com o texto publicado no website do jornal Verdade no dia 26 de janeiro, durante o exercício econômico de 2015, a RM celebrou 69 contratos com fornecedores de bens, prestadores de serviços, empreiteiros de obras públicas que não estão inscritos no Cadastro Único do Ministério da Economia e Finanças. Dirigida por Farouk Sadiq, desde dezembro de 2013, a Rádio Moçambique gastou mais de 26 milhões de meticais em contratos de fornecimento de bens sem o visto obrigatório do Tribunal Administrativo e contratou ainda 6 prestadores de serviços por mais de 4 milhões de meticais, também sem visto do Tribunal Administrativo, assim como realizou 3 empreitadas orçadas em mais de 19,8 milhões de meticais. Segundo o jornal Verdade, a Rádio Moçambique celebrou também 30 contratos de arrendamento sem o visto obrigatório do Tribunal Administrativo, pelos quais pagou mais de 31,7 milhões de meticais. Ainda na auditoria realizada pelo Tribunal que fiscaliza as contas do Estado, foi apurado que a Rádio Moçambique pagou aproximadamente a 204 mil meticais a um colaborador seu, sem nenhuma base legal, violando o estatuído no artigo 101 da Lei nº 14/2014, de 14 de agosto. Falando em violação, A semana finda foi também marcada pela notícia que indicava que a população do distrito de Palma, província de Cabo Delgado, enviou uma carta de denúncia à Presidência da República. De acordo com o jornal Ponto Certo, edição do dia 26, a carta em alusão denuncia a violação dos direitos humanos e expõe situações problemáticas vividas pela comunidade, reivindicando uma série de medidas e ações para sanar as mesmas. A missiva começa por denunciar que existem casos de maus-tratos, humilhação e desprezo para com os nativos do distrito de Palma. A carta faz ainda referência a atos de usurpação de terras, atos ilícitos por parte dos membros do governo e acrescenta que os outros membros de maus-tratos para a população são os membros da PRM, diz a carta. Estes orquestram roubos de bens da população, recorrendo para o efeito a vandalização das residências dos populares, com a alegação de que estão à procura de residências de estrangeiros, denuncia. O documento fala também de mau desempenho e situações anômalas da Procuradoria Distrital e do Tribunal Judicial, entre outros, questionando onde estará a democracia de que tanto se fala. De acordo com a carta, a Procuradoria Distrital da República não desempenha devidamente a sua função de fiscalizador da legalidade quando são reportadas situações anômalas. Para além da Procuradoria, o outro motivo de inquietação da população de Palma é o mau desempenho do Tribunal Judicial do Distrito, que tem resolvido os problemas da população com base no suborno. Com vista à resolução dos problemas, o documento recomenda, para o mais cedo possível, a remodelação dos atuais líderes comunitários dos bairros da Vila Sede, alegadamente porque são o maior obstáculo, para além da transferência de todos os dirigentes do governo local desonestos e afetação no distrito de quadros dirigentes com experiência na direção, para evitar o pior nos próximos tempos. Por outro lado, os nativos de Palma solicitam ao chefe do Estado para que, dentro da sua agenda, visite aquele distrito do norte de Moçambique, por forma a interagir com a sua população local e inteirar-se de algumas situações menos abanatórias que a população enfrenta no seu dia a dia. Esta foi a terceira edição do Noticiáudio. Fique ligado ao nosso canal e receba mais notícias semanalmente.